Oh, deuses estão sempre em silêncio. O único que fala demais nessa porra sou eu. We'll be right back. Thank you.